Portal do Arrocha. Banda Amor Selvagem, o top da sofrência. Quase que acaba tudo, quase que o nosso amor escorre pelo ralo. Assim eu não falo. A raiva tem explicação, ela é quase metade de um coração apaixonado. Do que sobra um terço é ciúme, e o resto é amor que você não assume. Já que é assim, pego minhas roupas, vou juntando os trapos. Cê me pega no braço e aí? Eu fiz amor, não fiz a mala. Uma briguinha de nada era o que a gente precisava. Eu fiz amor, não fiz a mala. O top da sofrência. Quase que acaba tudo, quase que o nosso amor escorre pelo ralo. Assim eu não falo. Que a raiva tem explicação, que ela é quase metade de um coração apaixonado. Do que sobra um terço é ciúme, e o resto é amor que você não assume. Já que é assim, pego minhas roupas, vou juntando os trapos. Cê me pega no braço e aí? Eu fiz amor, não fiz a mala. Uma briguinha de nada é o que a gente precisa. Eu fiz amor, não fiz a mala. Quase que o nosso amor escorre pelo ralo. Assim eu não falo.